No programa desta semana estarei à conversa com Maria Alice Gouveia, autora do Conselho. Não perca! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Maria Alice Gouveia nasceu no Lobito, em Angola, mas em 2003 rumou para Portugal depois de ter passado também pelos Estados Unidos. Atualmente vive no nosso concelho e tem já 8 livros editados. E hoje vamos estar à conversa com ela. Alice, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui comigo e por ter aceitado o meu convite. É um gosto tê-la aqui e espero que para si também seja uma boa oportunidade e que goste desta nossa entrevista. Muito bom dia, gostaria de começar por saudar os ouvintes da Rádio Boa Nova, agradecer o convite que me foi dirigido através da Mafalda e congratulá-lo pelo programa. Muito obrigada. Então, comecemos pela primeira pergunta. E eu gostava que nos falasse sobre o seu caminho que percorreu até ficar definitivamente em Portugal, isto porque nasceu em Angola, viveu nos Estados Unidos e depois decidiu regressar a Portugal e ao nosso concelho. Como é que foi tudo isto? Foi sempre opção sua ou a vida assim obrigou? A maior parte das vezes foi a vida que me obrigou. Como já disse, eu nasci, sou natural do Lobito, a sala de visitas de Angola. Em 1974 vim de férias a Portugal com o meu pai, mas devido à guerra que se instaurou em Angola, por motivos de segurança, acabei por ficar a residir em Portugal. Desde a adolescência, o meu maior sonho era conhecer os Estados Unidos da América. Então, em 1982, já casada, com a idade que o meu marido e eu tínhamos na altura, seria quase impossível conseguirmos um visto para entrarmos nos Estados Unidos. Resolvemos então ir para os Estados Unidos a salto, através do Canadá. A fim de não colocarmos em risco o emprego e a subsistência dos dois, caso não conseguíssemos entrar nos Estados Unidos e mais tarde conseguir residir lá, primeiro foi o meu marido e 2 meses depois eu fui-me reunir a ele. Entretanto, estivemos lá durante 22 anos, até que no ano 2000 faleceu o meu pai. E a minha mãe começou a suplicar que regressássemos a Portugal a fim de lhe fazermos companhia, tendo eu acabado por regressar em 2003 e o meu marido em 2005. Muito bem, e publicou também um livro nos Estados Unidos, sendo que a maior parte da sua obra está publicada em Portugal. Sempre quis escrever, sempre teve esta intenção de publicar? Não, eu comecei a escrever por pura casualidade e graças a uma professora. Como no Lobito, março era o mês mais quente do ano, tínhamos férias escolares durante esse mês. Quando frequentava no Colégio das Doroteias, a atual 6ª classe, a minha professora de português, Maria Claudete Serra, deu como tarefa a cada aluna escrever um pequeno conto, com um mínimo de 15 páginas. Claro que as minhas colegas e eu ficámos indignadas e em pânico, porque se já era tão difícil fazermos redações com menos de uma página, imaginem o que nós considerávamos, mesmo uma tarefa impossível, escrevermos tanto. No entanto, acabei por escrever quase o dobro das páginas exigidas. Até vir para Portugal e perdermos o contacto, essa professora começou e nunca deixou de me incentivar a escrever. E aí, portanto, eu comecei a escrever algumas coisinhas a partir dessa altura, começando por alguma poesia, que é normalmente aquela poesia mais barata, não é? Mais casual, que se começa por escrever. E depois, já nos Estados Unidos, apesar das obrigações laborais me deixarem pouco tempo livre, comecei a escrever esporadicamente artigos no jornal luso-americano que está sediado em Nuor. Eu, por exemplo, desses artigos destaco Angola, 10 anos depois da independência. Mais uma vez, Angola, não é? Sempre presente. Qualquer um, fui logo buscar aquele que me diz muito. Depois, já na década de 90, abri uma loja de artigos de decoração e, ao longo do dia, sempre que tinha algum tempo livre, dedicava-o a escrever em inglês. Daí o primeiro livro publicado ser em inglês. O manuscrito que veio a dar origem a De Donatos. E esse livro retrata a experiência de senhoras de várias nacionalidades imigrantes ilegais que trabalhavam como empregadas internas a fim de se legalizarem. Compilei algumas dessas histórias que fui ouvindo e fui assistindo, apresentando todos os factos como se tivessem ocorrido dentro ou no seio da mesma família. Nessa altura, o meu objetivo nem era tanto preocupar-me com a publicação. Embora eu quisesse chamar a atenção para a exploração e insegurança de que essas senhoras eram alvo, e só conseguiria atingir esse objetivo de divulgar, portanto, esses fatores, se o livro viesse a ser publicado. Claro. Portanto, uma coisa implicou a outra. Tudo começou aqui com o incentivo de uma professora, que é muito engraçado, que mostra mesmo o papel que as professoras têm na nossa vida e o quanto nos marcam. E transforma a nossa vida. Sim, sim, sim. Isso é muito, muito interessante. Já agora, costuma-se por vezes dizer que um escritor escreve sempre para ser lido, para ser publicado. Acha que é assim ou não necessariamente? Eu, não necessariamente, porque, por exemplo, para mim, a escrita é apenas um dos fatores da minha felicidade, não é o fulcro da minha vida. Por isso eu só escrevo quando tenho necessidade de explorar algum tema do meu interesse, deixando fluir a imaginação ou então pesquisando sobre esse tema, mas, em primeiro lugar, faço esse trabalho para o meu conhecimento geral. Tanto posso escrever diariamente, por exemplo, 3 ou 4 meses seguidos, como posso depois passar semanas sem escrever. Portanto, não... Escrever não é uma preocupação, mas uma necessidade. Sim, e isso também é muito bom quando precisamos das coisas para o nosso bem-estar, ou mesmo se passa com a leitura, pelo menos eu sinto sempre isso, que se lê também como necessidade, não apenas por prazer. Ora bem, o seu primeiro livro, de Donatos, como já mencionou, foi publicado em 2002 e em mais ou menos 20 anos publicou 8 livros. Tem sido fácil esta vida dedicada à escrita? Pensou que iria escrever tantos livros? Eu nunca pensei, nem nunca tenho essa preocupação de, tenho que escrever mais um. Realmente, eu comecei por escrever de Donato, e porque uma das nossas preocupações quando nós escrevemos é, será que depois eu vou conseguir publicar? Isto se nós nos preocuparmos demasiadamente com a escrita, e eu não o faço. Portanto, o que significa, e digo outra vez que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais difícil, se calhar, publicar do que aqui, devido à dimensão do país. Eu lembro-me, por exemplo, que quando eu estava a escrever o de Donatos, tinha plena consciência de que, nessa altura, nos Estados Unidos, havia uma média de mais de 200 mil candidatos a novos autores diariamente. Portanto, diz, isso é impossível, não é? Porque temos que ver a dimensão do país, a dimensão do número de editoras que há e de pessoas que realmente têm o seu sonho de escrever e de publicar pela primeira vez. Daí, durante cerca de 2 anos, eu comecei, porque eu decidi que não iria gastar dinheiro na publicação desse livro. E então eu tinha que fazer trabalho de casa. Ou seja, a responsabilidade de conseguir publicar teria que partir de mim. E não desistir, porque havia tantos novos candidatos diários. E então, durante cerca de 2 anos, enviava pelo menos um manuscrito por semana a diferentes editoras, e na semana seguinte telefonava sempre para confirmar se eles tinham recebido o manuscrito, e se eles me confirmassem que sim, saber qual era, portanto, o tratamento que eles iriam dar ao manuscrito. Portanto, se iriam pôr de lado, deitar fora, ou se então teriam pelo menos a curiosidade de o ler. Só meia dúzia dessas, e estou a falar em 100 e tal editoras, só meia dúzia dessas editoras é que me respondeu por escrito. A última delas foi o Publish America, a informar-me que o meu livro tinha sido selecionado para ser publicado. Mas o mais engraçado é que eles disseram, mas nós só iremos pagar $1 pelos seus direitos de autor. No entanto, foi o único dólar que eu recebi até hoje, ou seja, o único dinheiro que eu recebi, e foi o único livro que até hoje eu não tive que assumir custos para conseguir publicar. Aqui já em Portugal, e até os dias de hoje, por exemplo, o meu primeiro livro, Pais dos Humanos, e o meu 6º livro, Em Fuga da Liberdade, foram edições de autor. Já está devido à tal dificuldade que temos em editar. Depois de Diversas Formas de Amar, foi patrocinado na totalidade pelo Sr. António Lopes. O Filho Não É Meu teve um patrocínio repartido entre o município e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital. Para os 3 restantes livros, Uma Verdadeira Família, De Costas Voltadas e Premonições Acertadas, contei com os patrocínios do município de Oliveira do Hospital. Quando eu digo que contei com os patrocínios, não são patrocínios totais, não é? Porque também, muitas das vezes, somos patrocinados por uma certa importância, um certo número de exemplares, mas se a editora exige 225 exemplares, patrocinam-nos 100, já é uma ótima ajuda. Claro. Qualquer número de livros que o município ou qualquer outra entidade nos patrocine é uma grande ajuda, porque já não teremos que investir essa parte também. Ou seja, o risco será muito melhor, muito menor. Por isso é que para todos e para cada um desses patrocinadores envio os meus sinceros agradecimentos por me ajudarem a concretizar o que, sem essa ajuda, se calhar seria uma quimera, não é? Nunca poderia vir a publicar tanto livro. Pois, que de todas as pessoas que têm por aqui passado, começa a perceber que é realmente um aspecto que têm em comum, que é a dificuldade que existe para publicar um livro. E eu, se calhar, nem eu própria tinha essa noção antes de falar com vários autores que têm passado por aqui. E, enfim, não é algo muito positivo para o nosso país. Nem incentiva. Claro. Não é? Por exemplo, eu, se não publicar, está tudo bem comigo. Embora prefira publicar. Exato. Não é? Porque depois de nós publicarmos, sentimos mais libertos para iniciar, portanto, a escrita de outro livro. Sim, porque senão, pelo menos é esta a ideia que eu tenho, como sabe, eu de vez em quando também escrevo assim umas coisas, que se nós não soubermos se aquilo um dia será publicado ou não, parece que estamos a escrever, mas de certa forma a dar um tiro no escuro, porque não sabemos se aquilo terá algum futuro ou não. Alguma vez sentiu isso? Ah, sempre. Por exemplo, eu lembro-me que a primeira vez que contactei uma editora cá em Portugal, eles fizeram três perguntas que eu achei na altura ridículas pela forma. Primeiro, perguntaram-me se eu era conhecida a nível nacional. Eu disse que não. Tem algum membro da família que seja VIP? Não. Está envolvida em algum escândalo nacional? Não. Então não perca o seu tempo nem o meu, porque o seu nome não vende. Bem, pois de facto perguntas mesmo ridículas. Mas vamos ver que as editoras estão no mercado para terem lucro. Claro. Porque senão depois fecham. Eu também vejo o ponto de vista deles, não é? Porque são uma empresa e as empresas, se não têm lucro, fecham. Agora, a realidade do país é esta. Portanto, se a pessoa não é conhecida, não vende. Pois. Mas é que a pessoa, muitas vezes, para conseguir ser conhecida, tem que publicar alguma coisa primeiro. Mas quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, também teve de correr atrás do sonho de publicar. Sim. E teve que insistir. Sim, porque quando eu soube que diariamente estavam 200 mil candidatos, eu pensei, 200 mil? Não é nada, porque o país é tão grande. Agora, podia ter pensado ao contrário. Nem vale a pena tentar. Só pois. Que eu, como nunca fui desistir à primeira nem à segunda... E então eu arranjei essa estratégia. Todas as semanas mandava um ou dois manuscritos para editoras. E então lá consegui que uma lesse o manuscrito e quisesse publicar. Sim, que corresse bem, que tivesse sucesso. E comparando com as publicações em Portugal e as publicações nos Estados Unidos, preferiu de alguma forma publicar com uma editora estadunidense? Ou... Não, porque o livro era inglês, portanto fazia sentido, claro. Publicar lá na América. E depois tem outra coisa, é que na América há a publicação on demand, ou seja, a pedido. Eu posso, por exemplo, enquanto que aqui, quando nós não somos conhecidos, nos exigem, por exemplo, comprar 225 ou 250 livros para que eles assumam a publicação, lá não. Lá nós podemos comprar 20 ou 30, que de início é uma garantia que conseguimos vender, e depois, se precisarmos 5 ou 6, eles mandam. Porquê? E se nós formos a ver, eles estão certos no que fazem, facilitam a vida a quem publica. Porque uma vez que agora está tudo no computador, é muito fácil eles irem lá e publicarem mais, editarem mais livros. Sim. Porque já está lá, pois. É só mesmo ir mandar para a gráfica. E então, foi isso que eu fiz, eu não, na altura já não me lembro se comprei 40 ou 50, e então eu às vezes por semana mandava fazer 6, mandava fazer 10, vendia isso, mandava fazer 6, e voltava para isso. Depois dessa primeira edição, quando foi lançado, eu nunca mais pedi para me fazerem mais do que 10. porque sabia que uma semana depois eu tinha aqueles exemplares que eu precisava. Exato. Cá, não lá. Sim, é por isso consegue ver aí algum benefício em publicar fora do país. Eu digo isto porque há muitos escritores que, não tendo sucesso com as editoras portuguesas, estão a tentar publicar com editoras estrangeiras. Acha que isso pode ser? Depende do país. Por exemplo, alguns países o nível de vida é tão baixo que, por exemplo, um livro que aqui custa 15 euros, lá nós temos que o vender, se falarmos em euros, por 6 ou 7, senão ninguém o compra. O país até pode ser muito grande. Eu, por exemplo, fiz uma tentativa para o Brasil e a pessoa que me ajudou lá disse: ok, mas os seus livros podem ser publicados. Já apresentei alguns livros, porque eu dei-lhe exemplares para isso, em algumas editoras, mas veja que a diferença de venda do preço de cada exemplar aqui é muito baixo. Pois. Agora, será que compensa ou não compensa? Eu na altura desisti, porque achei que não valeria a pena. Agora, se calhar errei, porque realmente num país, por exemplo, como o Brasil, por muito pouco que se venda, vende-se muito mais do que em Portugal. Principalmente Exato. Quando nós somos desconhecidos. Mas é isso, tanto somos desconhecidos lá como aqui. Portanto, estamos em pé de igualdade nesse aspecto. Sim, os países é que talvez vejam os incentivos para a literatura de uma forma diferente. Sim. E de onde é que lhe vem a inspiração? Porque, quer dizer, 8 livros, a inspiração tem que surgir para conseguir planear tantas histórias. Há alguma coisa que a inspire particularmente? Não. Essa pergunta, por acaso, faço a mim mesma, muitas vezes. Porque quando eu começo a escrever, por vezes torna-se uma missão muito complicada conseguir escrever com a mesma rapidez com que as ideias fluem na minha mente. Então, muitas delas até se perdem. É assim, eu acho que não, pelo menos para mim, não há uma razão porque que eu consigo escrever, porque que eu, a minha imaginação é fértil. Se calhar a melhor coisa que eu tenho na escrita é a minha imaginação, se calhar, digo eu. Pelo menos a minha coordenadora, que já conhece, a Avelina Ferraz, diz isso sempre que eu escrevo. Ela diz: você surpreendeu mais uma vez pela sua imaginação. Não digo em relação a outras coisas, claro, todos nós temos um ponto mais forte, um ponto mais fraco. Ninguém é forte em tudo, nem ninguém é fraco em tudo. Claro. E então a minha imaginação, pelo que dizem, é realmente o meu ponto forte. E às vezes aparece-me assim um turbilhão de ideias que é muito difícil depois passá-las para o papel. Mas eu sei que a imigração é um tema constante nos seus livros. Porquê? Por ter passado por sim, ela? Sim, 8 ou 5 são temas de imigração. Mas é assim, tudo tem uma explicação. O primeiro, de Donatos, porque passei pelas agruras que passam os imigrantes ilegais. Depois de eu escrever esse, em que retrata, por exemplo, pessoas que, como eu, foram assalto de um país para os Estados Unidos, também quis escrever sobre aquelas pessoas que pedem um visto de turista e depois de cancelarem o visto se legalizam. E aí então escrevi uma verdadeira família. Outro, já só me restava escrever sobre os exilados políticos, não é? Que era outro tema que, infelizmente, é um drama muito atual. Sim. E então foi isso, quer dizer, depois de escrever sobre as outras duas formas de entrar nos Estados Unidos, resolvi então escrever Em Busca da Liberdade, onde desenvolvo os riscos dos que, na sua maioria, fogem dos seus países em pequenos botes ou barcos de pesca, sem condições, superlotados, mesmo sabendo que eles estão a correr um risco de vida. Porque mesmo, isto às vezes, uma pessoa até diz, eles preferem a morte de continuar a viver no país onde eles estão. Porque senão não iriam arriscar, portanto, morrer durante essa viagem. Depois, mas se tiverem a felicidade de sobreviver essa travessia do oceano, ou o que for, então depois têm a possibilidade de se tornarem exilados políticos no país onde chegar, ou para onde, muitas das vezes, eles nem sabem para onde é que vão. Pois é, não é? Eles planeiam para um lado e depois acontece que chegam ao outro. E então, se for o país onde eles quiserem ficar, muito bem, se não, tentam chegar ao país que eles optaram para viver o resto da vida, aí tornam-se, se forem recebidos, não é? Tornam-se exilados políticos e espero que depois, nessa altura, depois disso tudo, consigam viver em segurança, que é do fundamental na vida, claro, das pessoas. E é o que procuraram quando fugiram. E já agora o Em Busca da Liberdade eu li-o e gostei muito, portanto. Mas considera que ao escrever sobre a imigração e em casos diferentes está de alguma forma a dar voz a todas as pessoas que passaram por isso e que, enfim, de outra forma não se conseguem ver retratadas na literatura? Sem dúvida alguma. Aliás, quando eu comecei a escrever da Donato foi, para já, partindo da minha própria experiência, não é? Porque eu também tive que me legalizar. E depois, por exemplo, quando eu ia para o trabalho ou quando eu vinha para casa passar as minhas folgas, nós encontrávamos no comboio ou nos autocarros outras pessoas que estavam nas nossas, na nossa situação. Por exemplo, na casa onde eu vivia, e quase todas as casas italianas, a comida é farta. Nós podíamos comer o que quiséssemos e não passávamos fome. Mas, por exemplo, tem outras raças que legalizam também, que eles por uma semana tinham, por exemplo, um pão de forma, tinha 3 ou 4 latas de sardinha, ou de, não era de sardinha que lá não havia, mas de atum, uma dúzia de ovos, e eles tinham que racionar aquilo para uma semana. Portanto, além de trabalharmos às vezes 18 e 20 horas, porque parece impossível, mas era verdade, porque, por exemplo, eu depois de um dia de trabalho normal ia dormir com uma criança de 3 meses, 4 meses, não é? E muitas das vezes, se eu passasse a noite acordada, eu também passava, mas às 7 horas eu tinha que estar a trabalhar. E falando agora sobre os seus projetos futuros, há mais livros por aí para virem ter com o público ou está numa pausa da escrita? Pausa eu não faço, mas como eu digo, não é? Tanto posso estar a escrever 3 ou 4 meses diariamente, como depois posso estar meses sem escrever. No entanto, eu já tenho uma peça de teatro escrita, de Mixórdia de Vidas, e espero terminar brevemente o romance Famílias Disfuncionais, Casualidade das Gerações Seguintes, que espero poderei publicar no próximo ano. E quer desvendar-nos alguma coisa sobre eles ou ainda não pode? Este das Mixórdias de Vida, não é? Como peça de teatro, tem vários atos e eu faço uma certa caricatura a certas situações diárias. E às vezes, por exemplo, aquelas pessoas que planeiam uma vida de luxo e não sei quantos e que depois a vida dá-lhes assim uma sapatada e acabam por ter uma vida completamente diferente. Nesta das famílias disfuncionais, como eu digo, eu, quando me interesso por um tema, é quando eu começo a preparar, portanto, a leitura, a escolher as personagens e a ver quais são os temas, mesmo os principais, que eu quero falar nesse livro, ou desenvolver nesse livro. E nestes aqui é realmente que a casa onde nós vivemos, a família onde nós vivemos, vai nos condicionar no futuro. E muito. E muito. E então, é dar esse exemplo e depois, como um dos temas que eu ainda não desenvolvi foi da homossexualidade, vou falar ligeiramente nesse tema. Muito bem. E agora uma questão talvez um bocadinho mais filosófica, digamos assim. Escreve para viver e vive para escrever, ou a escrita é apenas um passatempo e não uma necessidade da alma? Embora já tenha respondido a esta questão, mas o que é que pensa? Eu apenas escrevo porque gosto, e quando sinto necessidade de libertar os meus pensamentos e sentimentos de alguma da minha inquietação interior. Portanto, é mais por necessidade, associada ao gosto, e então... Claro. Sim, e que a escrita também alivia muito a mente e ajuda a organizar os pensamentos, pelo menos é o que eu sinto. Enfim, E é isso, nós temos que ir libertando o nosso espaço, que era para depois voltarmos a preenchê-lo. Exato. Com coisas novas. Muito bem, e agora já na reta final da nossa entrevista, faço-lhe a pergunta do costume neste programa, que é: se pudesse jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Eu escolheria um escritor angolano de ascendência portuguesa, Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo nome de Pepe Tela, que nasceu em 1941 em Benguela, que é a capital do distrito da cidade onde eu nasci. A razão da minha escolha deve-se à vasta obra de Pepe Tela, refletir a história de Angola, desde antes do colonialismo, e aí ele tem uma obra que pelo menos uma obra que ressalta isso, que é A Gloriosa Família. Depois de seguir a vida de uma família colonial na cidade de Benguela ao longo de um século, no seu livro Iaca. O seu romance mais famoso, Mayombe, retrata a vida e os pensamentos de um grupo de guerrilheiros durante a longa guerra civil e os problemas que a sociedade angolana enfrenta. Passa a mostrar a desilusão existente em Angola depois da independência, em A Geração da Utopia. E nos anos 20, 2000, critica a situação angolana com textos que contam com um estilo satírico, inclui a série de romances policiais denominada Jaime Bunda. Recentemente, um dos livros que escreveu inclui Predadores, uma crítica áspera das classes dominantes de Angola. Por isso, para mim, ter a oportunidade de obter respostas de factos que ocorreram na minha terra natal quando eu já lá não vivia, na boca de alguém que os vivenciou, como perguntar-lhe, por exemplo, quando é que começou a desiludir-se com o governo do MPLA, do qual foi membro ativo durante vários anos e seu defensor, grande defensor, assim como, é uma das perguntas que eu gostaria de lhe fazer, como é que ele conseguiu publicar em Angola? Porque quais foram as ajudas que ele teve para conseguir publicar? De onde é que aquilo começou? Será que foi o facto de ele fazer parte do MPLA que lhe abriu as portas? Isso é uma pergunta que eu gostaria realmente que ele me respondesse. Agora, tudo isto, responder, ter conhecimento de tudo isto, embora fosse enormemente gratificante, ainda mais seria se o fizéssemos enquanto degustávamos uma saborosa moamba de galinha. Matar saudades da nossa moamba. Que escolha, por acaso, uma escolha muito interessante. E a última questão que tenho para si, e que dizem que é a mais difícil, qual é o livro da sua vida? Por acaso, para mim foi a mais fácil. Sério? É, foi a mais fácil, porque para mim o livro da minha vida é a Bíblia. É a Bíblia porque para mim é a fonte de tudo. É o alfa e o ômega, ou seja, é o princípio e o fim da nossa existência. Portanto, é engraçado porque esta pergunta, que normalmente é tão difícil, veio logo a resposta, a Bíblia. Que giro. É muito, muito interessante. As suas escolhas surpreenderam-me. Querida Alice, terminamos por aqui a nossa entrevista. Agradeço-lhe muito ter aceitado mais uma vez o convite. Espero que tenha gostado e que tenha tido uma boa experiência no Agora é que me livro. Foi uma ótima experiência estar mais uma vez consigo também. E mais uma vez, muito obrigada por me terem recebido. Obrigada a nós. Para os nossos ouvintes, muito obrigada por nos terem também acompanhado. O Agora é que me livro está de regresso na próxima semana com mais um convidado. Fiquem bem, fiquem com os livros. Obrigada. Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.